capa de cima da câmera. 890, posição 08, para posicionar até 3890. Autorizado, chefe de táxi. Torre Salvador, muito bom dia, Antena 3517, estabilizado o sinal do X-Ray. 3517, muito bom dia, continua a aproximação, aguarde pista livre. Ok, aguardando pista livre, 3517. Na 3153, desça e mantenha 2000. Na 3153. Desça 2000, peça ligador, 3153. Tá, Juliette. E Alfa, reportagem 2, Juliette, 30. Então, para 2109 mais. Eu chamo Recife agora, frequência 1251, alterna 33, decimal 25, na 3171. Positivo, 251, 33, decimal, bom trabalho, viu, 3171. Obrigado, boa viagem. Sol, Salvador, 3290, 127, a bordo, atendendo Fortaleza, autonomia de 3 horas e 30, ataque da 3290. Quantos a bordo? 1, 2, 7, então. Ok, táxi em frente, Juliette, Alfa, ponto de espera 1895, L14, uma boa viagem, eu tô 3895. Funciona agora o solo, frequência 1219. 219, bom dia. no 605, bom dia. Bom dia, no 605, prossegue via Alfa, reporta a Juliette. Alfa, sua Juliette agora, 605. Utilizado Duna, são 3153, entendo que tem condições de completar, receptando Duna. Afirmativo, desça 2 e o de Duna, completa X-Way, 3153. No 605 ao solo. 605, prossiga. Por gentileza, comandante, o senhor observa essa luz? Essa luz está à sua direita, na pista? Do lado direito da pista, do balizamento, está acesa? Não, negativo. É uma só, que está próxima à estação meteorológica à sua frente. É só olhar à sua direita agora, ok? Próximo à, na entrada da interseção do parte de autoridades. Deixa eu ver aqui, peraí. Já livrando, na Alfa, chame 1219. Na Alfa 1219, está 3517. Ah, gente não está vendo nenhuma luz aqui, não. Tá bom, muito grato. Posto 1, pole position. Tá bom, obrigado. 1890 é a torre. Confirmar, sua direita, na pista tem uma luz apenas do balizamento da pista. Está acesa, confirme. Olha, dessa posição que a gente encontra aqui, que é quase na ingresso da Alfa, não, a gente não avisa nada. Ah, ok, ok. É que, na verdade, o senhor já passou mesmo. Mas é que nós estávamos visualizando aqui que nós, ao desligarmos o balizamento, foi observado que apenas uma lâmpada ficou iluminada, mas era só para confirmar. Qual é a posição que aí na decolagem a gente pode observar depois da base ali, da entrada da base? Não, o banho da Gol, ele verificou aqui e era a próxima estação meteorológica à direita. Não, é que é do lado da corrida, é do lado direito, né? Próxima estação meteorológica, né? Afirmativo. 3890 está autorizado, alinhar e decolar a pista 10, vento 110 graus, 6200 de nós. Portão 3 aguarda o 5722. Portão 3597, portão 7. Portão 7 da 3517. Um 5722, coordena a equipe de solo, a aeronave da Gol já passou a reta guarda, está parqueando na posição 1. Aposta livre. Solo, aposta do Gol para o do 3 completo finalense, torre 186, até Pouso. 163153. Whisky Yankee Uniforme, desse mantenha 2000 autorizado final e LS. Whisky Yankee Uniforme. E o transponder é o 5526, o Gol no 642. Autorizado Recife, 390, foi. Decolada 10 com curva esquerda, saída Puca Aracaju. Controle 119, 18, aciona 5526, Gol 1642. Correto, chama pronto no 642. Chama pronto no 642. Bom dia, é o Gol no 715. No 715, prossiga, bom dia. Se quando possível, fazer na R340 para Brasília. Copia, eu já aprovado 36. Brasília 360, Pesolo 17, 10 da cola, curva direita, gole o fito, controle 119.8 e o transponder é o 5533, o gol 9795. São 3153, bom dia, tem livre pouso, pista 10, vento 110 graus 79. Livre pouso, pista 10, 3153. Salvador, gol no 607, com hotel, autorização Guarulhos. Guarulhos, 36, copia? Copia. Autorizado Guarulhos, 360, para o ISC 50, pista no zero, curva direita, saída da Eoleda, Bidev. Controle 119.8, transponder 5527, gol no 607. 360 Guarulhos, Antorista 50, 10, curva direita, da Eoleda, Bidev, 198, controle, 5527, transponda. Correto, 5527, direita, pode chamar pronto, portão 5, gol no 607. 90. 3890, contato radar, na saída Puca, Jamo, Aracaju, subindo para o 330. 330, Puca, Jamo, Aracaju. Whisky Yankee Uniforme, complexo final S, torre 118, decimal 95. Bom dia, Whisky Yankee Uniforme, bom dia, continue a aproximação, guarde pista livre. Livre 153, solo aos 25, livre à direita, livre a 1219. Da direita, 219, 3153. Autorizado o circuito pela direita, pista 17, Whisky Yankee Uniforme, reporte girando base para a final. Quantos a bordo? 145. 145, direita, ponte espera 1895, ajuste no 0, 15. Uma boa viagem, o 5722. Direita, ponte espera 1895, 2005, como dia 572. Salvador, 3153, irmão. 3153, bom dia, prossegue Alfa e reporta antes da Juliette. Prossegue na Alfa e reporta antes da Juliette, 3153. Treinamento, gol no 642, portão 1025. Portão 612, aguarda o no 642. Aguarda o no 642. André 153, antes da 3153, portão 8. 0831. No 642, coordena que a equipe de solo após o TAN retaguarda está livre. No 612, chame táxi. Após o TAN, está livre e vai chamar para o táxi no 642. 22 autorizado, a linha E decolar, pista 10, vento 110 graus, 6129. Autorizado, a linha E decolar, pista 10, vento 72. solo aos 29, eu vou prosseguir para que pátio? Livre, bag track, chame, pista livre, uísque, Yankee, uniforme. Leve 5722, decolou 30, também controle de frequência 119 decimal 8. 198, obrigado. Bom final de semana aí. Oi, Salvador, bom dia. Web 5722. Web 5722, bom dia. Contato radar, serviço de vigilância, aceita Goleval, transição ao Vitor. Web 5722. Fito, o AB5722, bom dia. Bom dia. 3890, chama Recife agora na frequência no 2685, alterna 12545. 3890. Controle. Desculpa aí, eu tava mandando a minha frequência. 12085. 12545 3890. Só uma notícia de curiosidade, a partir de que nível, o mínimo, o senhor transfere e pede para a gente transferir para Recife? É o seguinte, é porque a maioria dos aeronavegantes não sabe. É, nosso terminal vai até 145, porém a gente tem um acordo agora operacional com a Recife, que a partir do nível 160, a gente tem que transferir para Recife. E a nossa terminal, com o nosso acordo aqui, que os senhores não conhecem também, só está entre a gente e Recife. A gente assume a aeronave a partir de 60 milhas fora da frequência e a nossa terminal com acordo agora está indo até 195, embora nas cartas, nas publicações que nós temos conhecimento até o nível 45. Ah, beleza, só curiosidade mesmo. Obrigado, meu amigo, valeu, bom trabalho aí. Tá, 3290. Por nada, dispõe, amigo. Bom dia, é o Gol 1804, no portão 10, autorização o Galeão. 1804, Galeão agora, Copa 1015. Bom, Salvador, da 3153. Prossiga. Tem a saída prevista para o Rio de Janeiro? Israel. Israel, obrigado. Salvador, gol 1642, ponto espera da pista 120. 1642, bom dia, autorizado a linha de decolar, pista 10, vento 100 graus, meia dúzia nós. Ele é linha de decolar, pista 10, gol 1642. operador, já teria autorização do Gol 1804? Afirmo. Tá pronto, cópia, o 1804. Galeão 360, para o IC 50, pós conforme rota do plano, pistão 0, curva direita, saída da EL, lida BDEV, controle 119.8, transponda 5531. Lari, submanter nível 390, na saída Puca, Jamaracaju, gol no 642. 390, Puca, Jamaracaju, no 642. Web 5722, chame Recife agora na frequência 1288, alterna 260 para viagem. 288, 260, autorizado Galeão, nível 360, saída da EL, Leda, Bitev, decolagem da 10, curva direita, rota conforme plano de voo, Peru 50. O transponder, o controle 199.8 e o transponder 553 no Gol 1804. Correto, portão 10 chama pronto. Portão 10 chamará pronto, 1804. Gente, aguarde a cor para ajuste no 095. Gol no 607, está no 5, pushback e acionamento. 607, portão 5, autorizado, chama o táxi. Chamarei táxi no 607.